André Cedrinhos, o mural de Ibi Coala. Que o Lemos! Para cantar assim, vem! Se você não me disser a verdade, não tem como eu te ajudar. E a metade, se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Eu não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar. Já tenho meu perdão, tá aí esperando o quê? Só quero que você seja feliz com ou sem mim. E quando der saudade for dormir com ou sem mim, quando perceber que eu não tô, que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim, com ou sem mim. Com ou sem mim. Vamos cantar assim, ó. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. E uma hora eu sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar. Já tenho meu perdão, tá aí esperando o quê? A galera de casa vai cantar com a gente assim, vem. Só quero que você contou. E quando der saudade for dormir, perceber que eu não tô, que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar com ou sem mim. Só quero que você com ou sem mim. E quando der saudade for dormir com ou sem mim. E quando perceber que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim, com ou sem mim. Com ou sem mim. Com ou sem mim.